Capitola Salvador, Web 7790. Aqui é o Webjet Juliette Mazembe, solicitando autorização de pushback e reboque da posição 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Autorizado, Whisky Juliette Mazembe, o reboque reforça para ingressar no pátio principal. Afirmativo. Oi, bom dia. Whisky Juliette, Quebec. Webjet Whisky Juliette, Quebec, bom dia. Prossiga. Transação de revolta, meu. Do pátio 3 para a ponte 10, pátio 1. Aguarde para iniciar o Whisky Juliette Quebec. Quebec, guarda. Salvador, Juliette, November é pronto para ingresso, pátio 1. Até o pátio 3, ou correção, até o posição 03 autorizado, uísque Juliette, November. Afirmativo. Uísque Juliette, Quebec, autorizado o início do reboque no pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Gente, reportará para ingresso no pátio 1. Salvador, Juliette, nós vendo a sinalização reporte, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Whisky Juliette Oscar, stand-by para ingresso da Pátio 1, no posição 10. Autorizado, até o portão 10, Whisky Juliette, Quebec. Grato. Salvador, Bono 271. Bono 271. Gentileza 370, Recife. seria o horário do plano? 7. Confirmando 37. 37. Tem a seta prevista? É Recife? Recife. É a Pucaracaju, só que eu não recebi o plano aqui no sistema ainda não, ok? Tá bom, guardando, obrigado. Controle Whisky de Juliette Quebec, parqueado Ponte 10, Pátio 1. Grato, bom dia. 271, não copia. Chega. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. Controle 1-1-9-35, aciona 5-4-3-2. 390, PS58, decolagem 10, Puca Aracaju, 0935, controle 5-4-3-2, transponder. Correto, no 62, chama pronto, gol no 271. Porta da...